44, prossiga. As condições visuais, sem chuva, respire. Por enquanto não, o horário do Natal segue até 07. do Serra Bravo, Serra Papá, via Sucesso do Fundo, Sucesso Fábio, Sucesso do Lono Meia, Cosmo, após sair por fazer a rota do plano de voo. Saída Santo Uno, transição ótima. Decolagem da pista. Eu estou comparando no 7. Faz a decolagem curva à direita, o transporte 5234, na conta do controle de Salvador, pelo 20, decolagem. 4, acima de inspeção, vista via chegada ponto para 4.6, ajuste 1.0, no 3. Então, 744 às 07:00 em ponto, com a liberação da pista. Agora 06. Quatro desça para 2.000 pés, o juiz permanece quadrado. Repito, Salvador, frequência 118, Lisboa, mais 5. Bom dia, senhor de educação, 3020, agora bom dia de uma. E eu também tenho um nível 0520, padrão, mas 013. Bem, eu lhe assustei para que isso não volte. 221, você escuta, prepare bomba para eles não matar. Após a passagem do Boeing da companhia, que vai ingressar no pátio principal e seguir até o portão 03, está livre o estacionamento do 05, a reporte do site. Para 2 hotéis, 3 horas de aproximação e alerta de 3 horas, como estabilizado.